Bom dia, Vietnã. De manhã, mais um dia, mais um ciclo se inicia. Mais um dia de luta, um leão por dia, com calma. Yeah. Deixo que rimem, deixo pensar que eles pensam que sabem. Quanto sentimos, sentiu esse swing? Nunca subestime, jovens rapazes que sabem da origem latinos. Hermano, eu tô com a ideia certa, meu irmão, vai chapar tua cabeça. É a La Virgulino, capitã de areia. Fundaremos a nossa rataria popular brasileira. Quem é, reconhece quem é. Quem é, quem é, reconhece quem é. Mas se eu fosse presidente, eu proibi as gravatas e eu legalizei. Zario, rebaixados opalas, eu disse. Ele diz: quem é, reconhece quem é, quem é, quem é, reconhece quem é. Descriminalizaria a marola que exala. Não ia ter parede que não fosse pintada. Tipo um choque de 200 volts no teu chakra. Tipo aquele lá da Martinália, braba, fatal. Tente sufocar minha fala, que eu te mostro qual arma que pariu Pedro Bala. De manhã, vem. Bom dia, Vietnã. Bom dia. Bom dia, Vietnã. De manhã. Quero axé. Eu quero axé no café da manhã. No café. Aí. Bom dia. Gratidão pela vida. Desperto mais cedo antes de acordar. Sonhos que me permitem voar por aí. Eu vou. Deixaram peso no caminho de mudança. Baila nessa onda sonora. Antes que a água evapore, a alma revigora conquistando a esperança. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero cantar. Agradeço o dom, mas tem que ser função. Pra fazer funcionar não basta prece. Carrego a atitude nas ações. Som de doidão. Amor. Paixão. E tudo que há de bom. Não ligo pra essas obras que me carregam pro breu. Prefiro a bagunça que Deus fez criando o céu. Aquarela brasileira da braba. Cintura solta e eu tô quebrado de quebrada. Porque a felicidade eu sei que nunca custou nada. É de graça. E eu sei que nunca vai custar. Vem. De manhã. Você aí em casa, manhã, bom dia. Mais um dia amanhã, tá certo? E você acorde mais forte pro seu corre. De manhã. Vem. De manhã. Quero axé no café da manhã. Axé no café da manhã. De manhã.